conexão, Pratinha, Jurunas, de Rocha Guerreira, tamo junto. Aê, Bruno B.O., endoida os irmãos. Tô de boa, tô tranquilo pra curtir a minha vida, guiado pela lua, inspiração na minha rima. Então eu vou pra rua completar minha alegria, pois sou original. Baixada, periferia. Sempre lutador, quebrando algumas regras. O guerreiro de verdade é quem no amarela não vive marcando e sabe ser de rocha. Despinta tal de noia pra não cair na fossa. Traz a erva santa pra nos iluminar. Ligado na viatura, atividade pra vazar. Lembrou? Tava lá desde os tempos de São Brás, onde hip hop verdadeiro era o post de leve trás. O show que tá na rua, vamos representar. Eu vou representar a raiz que tá na rua. O som que tá na rua, vamos representar. Eu vou representar a raiz que tá na rua. Então a nossa paz só vem com a justiça, mas faça a sua parte, irmão. Comunidade unida contra qualquer mal, o conhecimento contra a ignorância é o nosso quinto elemento. Ouvido no lamento, vida de sagacidade, praticando a leitura, buscando a verdade, improvisando realidade, riscando no vinil, batendo no tambor, grafitando um belo rio. Breakdance no mercado, curtição na aparelhagem. Uma benção do caboclo afastando a trairagem. Os parceiros e as parceiras, todos nesse som, no swing da guitarra. Malacaja aqui de cima, Amazônia rouba a cena. Na floresta de concreto, a rua é o nosso esquema. Então só vale a pena, só vira o que é sincero. Quem é da missão, é isso que eu considero. O som que tá na rua, vamos representar. Eu vou representar a raiz que tá na rua. O som que tá na rua, vamos representar. Eu vou representar a raiz que tá na rua. Vamos que o som não pode parar. O som que tá na rua.